normal, estou rimando legal. Mergulho de ser mulher e falo como eu quiser. Atenciosa, sincera e preste bem atenção. Tenho a batida do som, na música sinto tesão. Vou indo pro céu com o suíte do mel, com o prazer de viver e o poder de entender que no palco eu agito, na pista eu deslizo. Me entendo com o DJ, o que pensa eu não sei. Estou ligada em vocês, estou ligada em vocês. Sinto tesão na batida da música. Tenho talento e tenho um dom que me impulsa. Tenho um gravador instalado em minha mente. Não sou igual a todos, faço rap diferente. Estou ligada em vocês, como sua boca e seus dentes. Espero que vocês também se liguem na gente. O som que sai das caixas vai te viciar. Só que é melhor que drogas que não pode te matar. Entendam a mensagem que a vocês eu transmiti. Espero que se liguem em mim. Sweet Lee, Sweet Lee, Sweet Lee, Sweet Lee, Sweet Lee. Balanços, rap, som envolvente. DJs que eles tocam com scratches estridentes. Com o peso das picapes que arrebentam os salões. Com o peso do meu rap que comanda multidões. Comando multidões com apenas duas armas, que é meu microfone e o DJ lá na picape. O microfone atira e a picape é que estoura. Com bom dedos do DJ eu canto rap a qualquer hora. O rap, o som e a batida, e é o grave e o refrão que te domina. O rap, o som e a batida, e é o grave e o refrão que te domina. Homeboys são meus amigos, homeboys tudo que sinto. Repito outra vez, homeboys são vocês. Pichando muros na cidade, yes. Cantando rap à vontade, hip hop, fazendo scratch, fazendo scratch. Vou lhes dizer, don't stop a rap. Fale o que pensar, fale o que quiser. Por isso eu falo em inglês, motherfucker, yeah. Da vida é saber curtir. Se ligue nesse rap com a suíte Lee. Rap, som e a batida, e é o grave e o refrão que te domina. Rap, som e a batida, e é o grave e o refrão que te domina. Ha, ha, ha, vou repetir outra vez. Não sou diferente, eu sou igual a vocês. Sou liberal, normal, legal. We want party. E é o grave e o refrão que te domina. O rap, o som e a batida, e é o grave e o refrão que te domina. O rap, o som e a batida, e é o grave e o refrão que te domina. O rap, o som e a batida, e é o grave e o refrão que te domina.